Finalmente aparecesse em disco. Nos semanários da década de 50, ela era constantemente apresentada como uma grande promessa e também chamada de escurinha enxuta, colored, jabuticaba que canta. E assim, sentindo-se preterida e discriminada, demonstrou consciência e coragem. Foi pioneira ao se manifestar à revista do rádio. Artista novo luta com muita dificuldade, o que aumenta quando o artista é de cor. Canto em muitos programas, mas não tenho contrato. Não recebo nada para cantar. É triste dizer isto, mas parece que no Brasil existe mesmo preconceito de cor. Desabafou a Laide. O primeiro cachê veio apenas em 1957, atuando como crooner do Dancing Avenida. E essa foi a escola de canto da noite, com as lições dos desencantados amantes notívagos das canções, também presentes nos primeiros 78 rotações de Alaíde, dedicados exclusivamente às expansões do samba-canção, naqueles seus anos dourados e já decadentes do ritmo do tempo de amores fracassados e inconsoláveis, que não queriam saber de conselhos. É bem fácil dizer, porém, é difícil esquecer alguém. Sempre assim, há de vir sempre alguém falar, com razões, porém sem amar, dar conselhos tão banais. Consolar é pior, nos aflige mais. Desiguais somos nós mortais, diferentes no sentir. Conselhos, se a questão é só minha, eu não quero conselhos. Sei errar, eu sozinha. Desiguais somos nós mortais, diferentes no sentir. Conselhos, se a questão é só minha, eu não quero conselhos. Sei errar, eu sozinho. Tens que pagar, nosso dilema, C'est la vie, ou o seu primeiro grande sucesso, chamado Tarde Demais. Bom, basta mencionarmos esses sugestivos títulos gravados por Alaíde para sabermos que, na era dos 78 rotações por minuto, ela emprestava sua voz a um repertório de sambas, canções e boleros de intensa fossa, como o desta Conselhos, de Richard Franco e Hamilton Costa, que acabamos de ouvir. E se as letras chamavam um pileque de uísque com formicida, porque eram ainda de um lirismo derramado e lacrimoso, logo envelhecidos nos anos seguintes, No canto de sua intérprete já se manifestava um germe de inovação, parte de um caminho modernizador pelo qual passava a canção brasileira. E para falar sobre isso, eu consultei Regina Machado, cantora e professora do Departamento de Música da Unicamp. Bom, a Laíde surge gravando, né? Sua vida fonográfica começa na metade dos anos 50, né? 55, 56, acho que por aí. E é importante a gente lembrar que mais ou menos 10 anos antes, ou seja, a partir de metade dos anos 40, a voz na canção brasileira vai começar a passar por transformações, com o surgimento de cantores como Dick Farney, Lúcio Alves, Nora Ney. Então, são vozes que vão começar a percorrer um caminho para o canto na canção brasileira mais próximos à fala, desconstruindo já um pouco aquela ideia clássica do vozeirão, né? Ou seja, das grandes vozes, grandes projeções, um grande investimento nas durações, né? São vozes que vão atuar um pouco em um lugar já apontando de novo novos caminhos na canção brasileira. Então, a gente vai ver que a Laíde, inserida aí nesse contexto, vai processar o seu canto não naquela tradição radiofônica a qual estão vinculadas a Ângela Maria, anteriormente até Dalva de Oliveira, ou cantores como Calbi Peixoto, né, Nelson Gonçalves, enfim. Mas ela vai se conectar a essa nova, a essa vertente que já tinha uma conexão maior com a fala. Pré-bossa nova. Pois é, mas apesar de mais afeita à fala, como ouvimos, a dicção do canto de Alaíde e de suas pares, naqueles finais dos anos 50, permaneciam sob um diáfano véu de trejeitos ainda radiofônicos. Regina Machado. Então, na gravação de Conselhos, que é do ano de 58, você vai ver que o padrão articulatório dela muda para as gravações que vêm depois, no sentido do espaço articulatório. Ou seja, ali a gente ainda vê um distanciamento maior da fala, e nas outras, esse espaço articulatório diminui, porque quando a gente fala, de fato, a gente não articula assim para falar, né? Viu que eu dei um exemplo aqui exagerado para poder mostrar a diferença. A grande transformação trazida por João Gilberto, que era uma grande antena, que estava ligado nessas tradições da música brasileira, né? Que essa transformação é talvez um gesto mais radical, inclusive na conexão entre voz e violão, mas numa percepção de coisas que já vinham acontecendo, ou seja, não vai cair do céu na cabeça dele. Ele estava ligado no que estava acontecendo, né? E a Laíde está ligada também, nesses anos que antecedem a Bossa Nova, nessa tradição onde a gente vai ter cantoras como Maísa, Dolores Duran, e a própria Laíde. Inclusive, são contemporâneas, né? E não foi à toa que escolhemos ouvir Conselhos, porque foi precisamente com a Laíde gravando essa canção que, nos estúdios da Odeon, ela despertou a atenção dessa antena ligada chamada João Gilberto, atinando para o canto quase inteiramente moderno da moça. E a recomendou a Aloysio de Oliveira, dizendo que a Laíde tinha tudo a ver com aqueles meninos que estão fazendo uma música diferente. Era a Bossa Nova, que ainda nem tinha esse nome, disse a cantora Pedro Paulo Malta em uma entrevista para o blog da discografia brasileira do Instituto Moreira Salles. Aliás, uma ótima sugestão de leitura para os ouvintes, viu? E a Laíde foi iniciada a turma daqueles meninos em uma reunião na casa do pianista Bené Nunes, a convite de João Gilberto, que, surpresa, não compareceu ao encontro. E após ouvir uns risinhos por procurar o amigo já reconhecido pelos canos, ela logo se entormou com Ronaldo Boscoli, Roberto Menescal, Chico Feitosa, Carlos Lira e outros nomes do novo som que, dali em diante, estariam reunidos em seus primeiros LPs, como em Lobo Bobo ou Erros de Gramática, no Gosto de Você, a estreia em longa duração de Alaíde. É, mas a amizade de fato e uma parceria para a vida, a cantora faria com o seu preferido, Oscar Castro Neves. Por quê? Ele me tratava de igual para igual. Várias vezes me levava em Água Santa, depois das reuniões, quando já não tinha condução para mim. Assim, a cantora gosta de recordar o amigo. E quando a turma saiu dos apartamentos e passou a se apresentar nos auditórios, como na noite do Samba Session na PUC, a sensação dos espetáculos era a Laíde Costa, a única, já reconhecida do grande público, e que agora não mais dolorosamente dispensava conselhos, mas sim, de seu preferido Oscar com Luversi Fiorini, cantava moderníssima, aconselhando que era bonito gostar e que o chorar era apenas para a tristeza fugir do olhar. Chora que a tristeza foge do teu olhar, brincando de esquecer, saudade vai passar e amor já vai chegar. Então canta que a beleza volta pra te encantar, num sonho tão pequeno que o dia escondeu, guardando pra te dar. É tão bonito gostar e querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas nascem pra te encontrar. Depois do céu azul, a noite vai chegar e eu pra te amar. É tão bonito gostar e querer ficar com alguém pra quem possa dizer: olha quantas estrelas nascem pra te encontrar. Depois do céu azul, a noite vai chegar. Na primeira grande matéria, entrevista de João Gilberto à Rádio Holândia, ele exigiu que fosse fotografado junto à amiga Laíde nos jardins da Praça Mauá, em frente à Rádio Nacional. E ambos compartilhavam afinação e afinidades estéticas. E definindo a feitura de seu trabalho, declarou o nosso mestre baiano. Abre aspas. Apenas procuro cantar sem prejudicar o sentido poético e musical das composições. É assim como tirar os excessos, seguir o curso natural das coisas, dar as notas de um jeito tal que não prejudique o sentido da poesia, frisar aquelas palavras que têm a força poética. Tudo isso de modo a não deixar o ouvinte desinteressar-se pelo sentido daquilo que se canta. Fecha aspas. E anos mais tarde, Alaíde manifestaria uma mesma concepção musical. Quando pego uma canção, eu analiso muito bem a letra para tentar passar o que o letrista está dizendo. Não é fazer uma leitura, mas passar aquilo com a emoção correta, um trabalho de atriz. Assim, ela descreveu seu ofício. Mas, por que demos essa volta, ouvinte? É porque Alaíde Costa canta suavemente. Esse é o nome do LP em que registrou esse sucesso Chora Tua Tristeza. E é perceptível com uma articulação já bem mais suave em seu canto, como adiantava o título do disco. Mas a intérprete, com muita justiça, colocava um porém nesse e em outros trabalhos. Porque todos os acompanhamentos de seus discos lançados pela RCA Victor pareciam estar tocando rumba e não bossa nova. Pudera. Dentre os músicos fixos da gravadora, não havia um sequer familiarizado com as inovações da bossa. E ela até conseguiria a proeza de convencer João Gilberto a tocar em sua gravação de Lobo Bobo. Mas a gravadora barrou o amigo. Mas naquela década de 1960, seguiram-se discos como Joia Moderna, com os primeiros arranjos de Baden-Powell e uma orquestra ao gosto de Alaíde, e por isso teve que ser bancada por seu bolso. Já em 1963, o LP Afinal, com a igrejinha de um estreante Théo de Barros e o nascente clássico Insensatez, de Tom e Vinícius. Num homônimo de 1965, pela via de um João do Vale, cantando lindamente a sua voz do povo, Alaíde poderia insinuar um passo às canções de verve mais engajada, modas daquele tempo, mas ela nunca foi dada aos modismos. E isso teve um preço. Encurtou a sua discografia. Segundo os managers, Alaíde era difícil de vender. Entretanto, esses gerentes poderiam entender de números nos balancetes, mas subestimavam o balanço de Alaíde e a sensibilidade do público. E o brilho dela independia da venda de vinis. Porque, aliás, o ponto alto de sua carreira, do qual ela sempre se recorda, com a voz embargada e os olhos luzindo, se daria no palco do Teatro Paramount, em 25 de maio de 1964, no show O Fino da Bossa, um festival organizado pelo Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito da USP. E apresentando o repertório de seu agrado, e com o acompanhamento que queria, no caso, o noneto de Oscar Castro Neves, naquela noite, Alaíde exerceu as suas artes de atriz. Foi ovacionada, precisou bizar, trisar e, mesmo chorando, manteve a plenitude de seu canto, tão mais projetado pelas exatas fermatas do arranjo de Oscar. E aí, a plateia estudantil e granfina, arrebatada, quebrou o protocolo. E a cada retomada da orquestra, irrompia em aplausos. Nascia ali, Alaíde argumenta, o costume de o público aplaudir no meio da canção. Uma prática comum dali em diante na era dos festivais. Mas mais que isso, vinha à luz Onde Está Você, que se tornaria um prefixo da cantora. E vamos àquela noite no Paramount aplaudir Alaíde. E amanhã que já passa. Alaíde já morava em São Paulo há 2 anos, quando iluminou assim o Teatro Paramount. A moça vinha fazendo sucesso em bares como o Jogral, o João Sebastião e também no Teatro Oficina, onde, junto à sua amiga Claudete Soares, era apresentada como uma embaixadora da bossa nova na cidade. E essa bossa da garoa, como as revistas costumavam qualificar o filão paulista do samba moderno, era um resultado de um mercado menos concorrido para as cantoras e também do dinheiro correndo mais à solta para o investimento na produção de espetáculos, festivais e televisivos. Ao Rio de Janeiro, a sua consuleza Alaíde só retornaria uma vez, em 1965, para o Recital de Samba, um show produzido por Guilherme Araújo e dirigido por Rui Guerra, com Dulce Nunes, Baden Powell, Edson Machado e Oscar Castro Neves, sempre. Mas essa passagem pelo Rio seria marcada pela estreia de um presente dado em São Paulo. Alaíde, acompanhada por Vinícius de Moraes, frequentava as festas na casa do historiador Sérgio Buarque de Holanda, onde conheceu um menino chamado Chico Buarque, que ainda não se misturava com os adultos, era menor de idade, e apenas arriscava umas composições que guardava na gaveta. Mas um dia, ele tomou a liberdade de mostrar à cantora famosa um sambinha seu, pedindo que ela o incluísse no show que iria fazer. E ela gostou, ensaiou a canção, só que o roteiro estava fechado e Guilherme Araújo quis brecar a inclusão. Alaíde conta que insistiu. Não, eu vou cantar sim. Cantei e foi o maior sucesso do recital de samba. Sabe qual foi a música que o Chico me deu? Sonho de um Carnaval. Carnaval, desencano, deixei a dor em casa me esperando. Cordão, uma vontade de tomar a mão de cada irmão pela cidade. No carnaval, esperança que gente longe viva na lembrança, que gente triste possa entrar na dança, que gente grande saiba ser criança. Carnaval, engano. Essa morena me deixou sonhando. Mão na mão, pé no chão, e hoje nem lembra não. Quarta-feira sempre desce o pano. Era uma canção, só portão, uma vontade de tomar a mão de cada irmão pela cidade. No carnaval, esperança, que gente longe viva na lembrança, que gente triste possa entrar na dança, que gente grande saiba ser criança. De volta a São Paulo, após se apresentar no recital de samba, ainda naquele 1965, a cantora viveu um momento histórico. Sob a batuta do maestro Diogo Pacheco, lotou o Teatro Municipal com o Alaíde Alaúde, interpretando baladas da Renascença Francesa, traduzidas pelo poeta Guilherme de Almeida, e acompanhada pelo Alaúde de Antônio Carlos Barbosa Lima. Mas os anos seguintes seriam difíceis. Acometida por uma osteosclerose, uma condição que a atormentaria novamente nas décadas seguintes, ela perigou perder a audição. A sua presença no meio artístico foi intermitente na segunda metade da década de 60. O retorno aconteceu no Festival Universitário de Música Popular Brasileira da TV Tupi, cujo slogan sugestivo, O Canto Livre do Jovem Universitário, manifestava o inquieto espírito estudantil nas agitações daquele agosto de 1968. A já experiente cantora caberia defender a canção Outra Viagem, de um compositor estreante, José Miguel Wisnik, estudante que conciliava o interesse pela música, dos estudos de piano clássico, com as aulas do curso de letras na Faculdade de Filosofia da USP. Outra Viagem passou sem maior brilho à posteridade, e naquela edição do festival, garantiu apenas um quarto lugar e notinhas na imprensa. Mas valeu pelo elo, ou melhor, pela aliança, selada e literalmente materializada entre intérprete e autor. Pois, após a apresentação, Wisnik foi presenteado por Alaíde com um anel, gesto e objeto que, 52 anos depois, intitulariam o disco celebrando esse reencontro. E vamos a 2020, quando a dupla, o agora consagrado compositor e professor da USP, e a arquiveterana cantora, reviveram Outra Viagem em O Anel. Sem adeus partiu, a natureza te perseguiu. Cantaram aves velejando, cantando aves velejando. Hoje a lua é na barca, outra embarcação. Não tinha vento nessa terra, nem cor, nem água nos canais. Teus olhos novos, tua guerra, há tanto tempo. Girando o vento, vem nascer. Eu te pergunto: de que adianta? De que amor vamos viver? Canoa, canoa, persegue essa chegada. Hoje a lua é uma lagoa, amanhã é uma espada. Canoa, canoa, persegue essa chegada. Hoje a lua é uma lagoa, amanhã é uma espada. Quando você, sem adeus, partiu. O canto de Alaíde ainda pôde ser ouvido nos palcos, mas em 1969 isso aconteceu numa situação um tanto inusitada. Alçada por uns cabos de aço e acompanhada só por um corno inglês, ela atuou como Yara na peça Os Monstros, cantando as composições do autor Denoy de Oliveira, em parceria com Geni Marcondes. Ela era a sereia de nossas lendas brasileiras, contracenando com Mula Sem Cabeça, Saci e outros tipos menos folclóricos, mas aparentados com a criatura do Dr. Frankenstein. Mas fora do proscênio, os monstrinhos com quem lidava eram outros. Entre aqueles finais da década de 60 e o início dos anos 70, foi difícil para ela se situar no mercado fonográfico. A sua sofisticação não encontrava ambiente, e até lhe propuseram que cantasse a serenata do adeus em ritmo de iê, iê, iê. E aí, quem disse adeus fui eu, revelava algo desolada em uma entrevista à Rádio Jornal do Brasil. Ser Yara na peça de Denoy de Oliveira foi significativo para a desiludida Alaíde, que disse, abre aspas, Yara vai me fazer ser Alaíde Costa outra vez. Não sou das que plantam bananeira simplesmente para aparecer. Mudar eu não mudo. Vou continuar sendo o que sou e cantando apenas para quem quiser me ouvir. Eu acho que por ser um elemento calmo no meio agitado do espetáculo, o meu personagem é justamente o mais agressivo de todos e será o mais notado pelo público. Eu fui convidada para ser a Yara, porque em certo sentido, eu me identifico muito com a ideia que o autor quis dar ao espectador do personagem. Tranquilidade, suavidade e meiguice. Fecha aspas. É admirável a autopercepção tão consciente da artista, não? Mas essas qualidades ainda ficariam restritas à sala de teatro. Mas por um tempo. O canto tranquilo, suave e meigo da Yara Alaíde levaria mais 4 anos para voltar a encantar o grande público. Não nos demoremos e vamos ao encanto, porque quando Alaíde voltou, foi a altura de seu canto, na obra maior daquele ano de 1972, esconjurando o adeus, a desilusão, os monstros. Oh, Foi assim que Alaíde voltou aos discos após 7 anos sem pisar num estúdio, atendendo a pedidos de seu amigo e ardoroso admirador, Milton Nascimento, que se encantou pela moça cantando junto a ela essa Me Deixe em Paz na TV Tupi. E olha, foi um retorno de peso, sendo Alaíde a única voz feminina no lendário Clube da Esquina, interpretando a única composição brasileira que não vinha da caneta e guitarra dos mineiros. E sim, de Monsueto e Ayrton Amorim. Um sucesso de 20 anos antes, quando Linda Batista arrasou o país no carnaval de 1952. E mesmo suprimindo a célebre interjeição Ora vá mulher, do Breck, e construindo uma sonoridade bastante diversa daquela de regional e batucada da gravação original, os moços do clube pareciam acenar para o samba, distanciados e transformando-o. Reliam a tradição, e sem recorrer à serenata do adeus em ritmo de iê-iê-iê. E nessa empreitada dos mineiros, Alaíde era o elo, com a sua voz soando suspensa, melancólica, numa emissão mais afeita à desilusão da letra e evocativa de outros tempos. Não o do frenesi carnavalesco de 52, nem tampouco aquele das experimentações violentas dos anos 70. Mas a cantora já estava familiarizada com as distorções, pois vinha de uma temporada de shows no Teresa Raquel, em 1971, com Milton, Toninho Horta e o Som Imaginário. E ela também se aproximaria, ainda em 1972, do experimentalismo de Hermeto Pascoal, defendendo sua Sereia Rei no Festival Internacional da Canção daquele ano. E daria, também, a graça de sua voz a uma vanguardista e esotérica balada, A Zero Zodíaco, de Eduardo Souto Neto e Geraldo Carneiro, no Festival de Juiz de Fora, garantindo o prêmio de melhor intérprete. Só que a contracultura não foi a única seara de Alaíde naquela década. Ela cairia no samba também, numa temporada das noitadas do Teatro Opinião, apresentando-se com um grande Otelo, ali homenageado enquanto compositor, que, aliás, foi seu padrinho. O Otelo levou a jovem Alaíde, um desconhecido Baden-Powell, para serem iniciados ao histórico Clube da Chave, num pocket show, em 1954. E o Otelo apostava sempre no domínio que sua afilhada tinha em matéria de samba. Naquele 1972, disse, abre aspas, a noitada amanhã vai ser muito quente, eu vou apresentar um repertório muito bom, e apesar de cantar algumas músicas, eu também vou levar ela aí de costa comigo, que eu não sou besta não. Eu sei que não consigo agradar como cantor, e a Alaíde vai ser a salvação da lavoura. Fecha aspas. Aliás, ainda falando de samba e voltando aos autores de Me Deixe em Paz, Ayrton Amorim foram o seu primeiro parceiro e compôs com Alaíde em 1956 o Tens Que Pagar, um doloroso e vingativo samba-canção, dando umas pinceladas na letra quando era seu colega, trabalhando como discotecário na Rádio Clube. Já o Monsueto, esse era um velho conhecido de seu repertório, pois ela, frente à caravana do Correio da Manhã, balançou a roseira em Padre Miguel rimando Amor e Dor em Mora na Filosofia, abrindo o Carnaval Suburbano de 1955 com um grande sucesso daquele ano. E de Momo, a moça entende um tanto, sabiam? Pois é, é uma faceta desconhecida, mas, em 1973, ela puxou na avenida o Eneida Amor e Fantasia, samba enredo de Geraldo Babão para o Salgueiro, a sua escola do coração e da qual foi membro da ala dos compositores. Infelizmente, daquele samba para Eneida, não temos registro na voz de Lalá. Mas ela, que nunca foi boba e sempre só cantou fino, botou no vinil o campeão de 1974, quando a escola, herdeira de Antenor Gargalhada, levantou a geral com o Rei de França na Ilha da Assombração. Um enredo que revitalizava a Revolução Salgueirense e sua poética sob o imaginário de nossa gente. Popularmente lembrado como Incrédulo em Cruz, devido ao seu belo estribilho, o samba-enredo de Zé de Luiz do Salgueiro reverenciava as fantasias do rei mimado, mas segundo as verdades das pretas véias, que vamos ouvir agora, sem a explosão da furiosa bateria, mas com um trio de jazz e a bossa de uma preta nova. E a escrava, que maravilha, é a serpente de prata que rodeia a ilha. Incrédulo em cruz, ei, Virgem Maria, as pretas veias se pensam, me arrepia. Oh, Xangô, as pretas veias mentem, não, senhor. Não, senhor. Não cantaram vão o poeta e o sabiá nas fontes do ribeirão, lendas e assombração contam que o rei criança no Maranhão. Contam que o rei criança viu o reino de França no Maranhão. Das matas fez o salão dos espelhos, em candelabros palmeirais, da gente índia a corte real. Ouro e prata, o mundo irreal, na imaginação do rei mimado, a rainha era a deusa do reino encantado. Na imaginação do rei mimado, a rainha era a deusa do reino encantado. Na praia dos lençóis, areia, assombração, touro negro coroado é Dom Sebastião. É meia-noite, Anjança vem descido além na carruagem, o fogo vivo, luz da nobreza, sai azulejos, sua riqueza. E a escrava, que rodeia a ilha, Incrédulo em cruz, Virgem Maria, as pretas veias se pense, me arrepia. Oh, Xangô, as pretas veias mente, não, senhor. Em 1976, Alaíde retornaria aos estúdios da Odeon. Ela seria dirigida por Milton Nascimento em Coração, um disco cujo projeto foi gestado nos bastidores da temporada de Milagre dos Peixes. É um disco que é tão perfeito quanto foi abafado pela má vontade do marketing da gravadora. É, o que levou a cantora a rescindir contrato e assim romper em definitivo com as majors. Apenas recentemente, o LP vem recebendo novos ouvintes e até ganhando uma aura de cult, o que consequentemente leva ao faturamento em sites e sebos que tais redescobertas ensejam. É, mas essa Coqueluche se justifica pela performance de Alaíde em um repertório formado por composições de Johnny Alf, João Donato, Ivan Lins, Danilo Caymmi, Fernando Leporassi, Paulo César Pinheiro e muitos outros. Novamente, o etéreo barroquismo sonoro da moçada do Clube da Esquina enleou o canto de Alaíde em uma estrelada ficha técnica, com arranjos de Donato colocando na grade, entre piano e ostensiva cama de cordas, Robertinho Silva, Novelli, Beto Guedes, Toninho Horta. É, são vários mineiros e até a capa foi obra de Cafi, tão ligado ao Clube da Esquina. A faixa título é de parceria de Nelson Ângelo com Ronaldo Bastos, e ele preparou uma letra em um irresistível portunhol. E nós fechamos a primeira parte da nossa conversa com este coração, ou coração, de Alaíde, no apogeu amadurecido de sua musicalidade. Algo para nadie se olvidar. Você ouviu O Canto Suave de Alaíde Costa. Roteiro e apresentação, Otávio Filho. Edição, Felipe de Castro. Chora que a tristeza foge do teu olhar. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles. Dois, melhor do que sofrer depois. Se é isso que me tem ao certo, a moça de sorriso aberto,

ou posso agradecer ao Criador por ter dado-me a bênção de um teto que abriga meus pertences, meu corpo e minha alma. Hoje eu posso olhar para o dia de ontem e lamentar as coisas que não saíram conforme eu planejei, ou posso alegrar-me por ter o dia de hoje para recomeçar. O dia de hoje está à minha frente esperando para ser o que eu quiser. E aqui estou eu, o escultor que pode dar-lhe forma. Depende de mim como será o dia de hoje, diante de tudo que encontrarei. A escolha está em minhas mãos. Hoje eu posso enxergar minha vida vazia ou posso alegremente receber o milagre de um novo dia. Brasília, 12:04, de um novo dia. Pegue seu par, vamos bailar el mambo. Minha querida Brasília, bom dia, meu querido Brasil. Olha aí, que maravilha, que alegria. Por quê? Porque estamos vivendo mais um novo dia. Parabéns a você, querido ouvinte, por estar vivendo mais um novo dia. Portanto, hein, você, sorria, aproveita e viva a vida com alegria. Procure hoje guardar em sua mente e também no seu coração tudo o que há de bom nesse mundo, porque hoje é mais uma dádiva e será de acordo com o que você pensar e praticar. Ah, e não se esqueça de que o mundo precisa de flores e não de espinhos. O mundo precisa de pontes e não de muralhas, de ternura e não de rancores. O mundo precisa de caminhos iluminados onde transbordam a paz e o amor. O mundo precisa de você, querido ouvinte. E a nossa equipe de trabalho aqui é muito profissional. Veja bem, aqui no estúdio, na mesa de som e áudio, trabalhos técnicos, ele, Otávio Fernandes. Na central técnica de operações, trabalhos técnicos, ele, Ageu. Apresentação aqui do Madrugada Nacional fica na minha responsabilidade, eu, João Marque Brown. Brasília, 12:07, de um novo dia. Sou amor e empatia, sou alegria, sou silêncio e calmaria, sou verso e poesia. Sou fé e esperança, adulta e às vezes criança, sou sonhador e pé no chão, sentimento e coração. Por onde quer que eu vá, não importa a ocasião, a palavra do momento será sempre gratidão. O que sempre me fascina é trazer sempre alegria e uma paz que contagia é o que sempre me conduz. Outside the rain begins, and it may never end, so cry no more on the shore, a dream will take us out to sea. Entristece o caminho, porque chora se tem a beleza do sol e da flor, porque chora à tarde sabendo que existe outro dia,

eu e você. Porque nada neste mundo tem a mesma luz. E essa paz do nosso amor no amanhecer. Pra que mentir pro meu olhar, que desta vez vai me deixar, que já não sou o que te prende aqui, que em meu lugar alguém te faz feliz. Não faz comigo assim. Eu sei que errei buscando alguém, mas esse amor não me fez bem. Se me deixar, não leve o seu amor. Vou esperar você eternamente aqui, pra sempre em mim, pra sempre em mim, pra sempre em mim, pra sempre em mim. Rádio Nacional Brasília. Madrugada Nacional. Apresentação: João Mac Brown. Olha, Brasil, lembre-se de que, com fé no Criador, é possível superar tempestades e alcançar a calmaria. Hoje pela manhã, que seu coração se encha de fé e de muita esperança, porque é tempo de realizar os planos do Criador. Bom dia para quem tem fé. Que esta manhã seja apenas o início de um dia maravilhoso. Um bom dia cheio de fé e alegrias. Com fé no Criador, você pode conquistar o impossível. Tenha então um dia incrível, cheio de fé e realizações. Um bom dia com muita fé no Criador. Que seja uma manhã abençoada e com muita alegria. Ah, não há obstáculo tão grande que não possa ser superado com a força, com a fé e a coragem. Hoje é dia de vitória. Que a fé no Criador te guie no melhor caminho, fortaleça todos os seus passos e tenha, então, um bom dia. Agora em Brasília, 12:23. Repete, Mac Brown. Pois não, Brasília, 12:23 de um novo dia. E você, ei, você está sintonizado aqui na emissora mais potente da América Latina. É, querendo ou não querendo, mas é ela, Rádio Nacional de Brasília, que é via satélite para todo o Brasil e via internet para o mundo. Programa é o Madrugada Nacional. Aqui com a gente, simplesmente, um pouquinho diferente. É tudo alto astral. A propósito, você sintonizado com todos nós aqui no... É você mesmo. Obrigado pela sua sintonia e que tenha você um bom dia. Mas aquele bom dia mesmo de todo o coração. Estamos conversados? Então, tons, né? Olha aí, Brasil. Fenômeno provoca alerta vermelha para chuvas hoje, sexta-feira. Confira. A zona de convergência do Atlântico Sul, fenômeno que leva a umidade do oceano aos estados brasileiros entre a Amazônia e o Sudeste, vai causar chuvas fortes nessas regiões ao longo desta sexta-feira hoje. Os maiores acumulados ficam no Sudeste, onde uma frente fria e a zona de convergência mantém um tempo instável. Isso na maioria da região. O Instituto Nacional de Meteorologia e Mente emitiu alerta vermelho para o centro-norte de Minas Gerais e do Espírito Santo, com acumulados que podem passar de 100 milímetros. As temperaturas também ficam mais baixas no sudeste. Na capital paulista, a máxima prevista é de 27 graus. O centro-oeste deve ter chuvas fortes causadas pelas zonas de convergência no centro-norte de Goiás, no Distrito Federal e grande parte de Mato Grosso. Já no Mato Grosso do Sul, o calor e umidade causam chuvas, ainda que menos intensas. Em Campo Grande, os termômetros passam de 31 graus. No Nordeste, as chuvas fortes ficam concentradas no sul da Bahia, com risco de temporais e acumulado expressivo. Ao sul do Maranhão e Piauí, o calor e umidade também provocam tempestades. Nas demais áreas, o tempo segue firme e quente, com alerta para umidade abaixo de 20% no Mato Pipa. A zona de convergência causa chuva desde a manhã do norte de Amazonas, Acre, metade sul e oeste do Pará, além de Rondônia e Roraima. Somente o Amapá e nordeste do Pará seguem com tempo mais firme. Olha aí, Porto Alegre tem a maior taxa de mortalidade por AIDS entre as capitais brasileiras. 12 óbitos por 100 mil habitantes, quase 3 vezes a média nacional, que é de 3,4. No ano 2024, foram registrados 1.321 novos casos de infecção, sendo 590 de HIV e 731 de AIDS. A capital concentrou 43% das notificações do Rio Grande do Sul, que somou 6.269 casos no ano. Viver com HIV é diferente de ter AIDS. HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. Ele ataca principalmente células do sistema de defesa e nos torna mais vulneráveis a outros vírus, bactérias e ao câncer. AIDS é uma doença causada por este vírus, que invade e enfraquece o sistema imunológico responsável por proteger o corpo contra doenças. A maioria das pessoas que têm HIV não tem AIDS porque, no Brasil, o tratamento com remédios chamados antirretrovirais é universal e acessível pelo SUS. O Distrito Federal registrou neste ano 2024 a menor taxa de analfabetismo entre as unidades da federação, ou seja, 1,8% segundo o IBGE. Em seguida aparece Santa Catarina, 1,9%, Rio de Janeiro, 2%. Os dados também indicam que a taxa de frequência escolar, considerada apenas alunos da série adequada para a idade, isso no ensino fundamental, de 6 a 14 anos, foi a mais alta do país, ou seja, 96,9%. O Distrito Federal também lidera na proporção de jovens de 18 a 24 anos matriculados no ensino superior, ou seja, 45,2% estavam na universidade no ano de 2024. A última. A Mega Sena voltou a acumular, porque ninguém acertou 6 dezenas sorteadas nessa quinta-feira, dia 4, em São Paulo. Com isso, o prêmio do próximo sorteio, que será no sábado, dia 6 agora, poderá pagar um prêmio de 12 milhões de reais. Com 5 assentos, tiveram 86 apostas ganhadoras, que vão receber cada uma R$ 14.699,14. Já os 4 assentos registraram 2.287 vencedores, com prêmio de R$ 911,11 para cada. Para concorrer à chance de se tornar milionário, basta ir a uma casa lotérica até às 20 horas do dia do sorteio e marcar de 6 a 15 números no volante. O concurso de número 2.947 da Mega Sena teve os seguintes números sorteados nesta quinta-feira, dia 4. Confere aí, então, as dezenas sorteadas. Anote. 404, 10, 1, 0, 15, 1, 5, 37, 3, 7, 39, 3, 9 e 44, 4, 4. Repetindo, 4, 10, 15, 37, 39 e 44. Se você jogou, apostou, boa sorte! Agora em Brasília, meia-noite e 30 minutos. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, meia-noite e 30 minutos de um novo dia. Programa Madrugada Nacional, sequência da sua programação musical. Quero ouvir

Nacional, Brasília. Madrugada Nacional. Apresentação, João Mac Brown. Olha, Brasil, dias melhores virão, pode ter certeza disso. Então, acredite no poder e no amor do Criador. Siga nessa vida com muita fé, esperança e gratidão, isso no seu coração. Quanto à última coisa que você tiver for fé, você vai descobrir que o Criador era a única coisa que você precisava ter para encontrar esperança. Cada situação que você encontrou foi necessária para chegar ao momento atual. E cada momento de sua vida, incluindo hoje, é um novo começo. Então, tenha coragem, fé e esperança para encarar este momento. Você é forte, capaz e tenho certeza que tudo vai ficar bem na sua vida. O ponto de partida de qualquer mudança que desejamos na nossa vida é a fé. Pense nessa verdade. Agora em Brasília, meia-noite e 43 minutos. Repete, Mike Brown. Pois não, Brasília, meia-noite e 43 minutos de um novo dia, mas, atenção você, querido ouvinte de todo o Brasil. Por quê? Desde agora, os nossos telefones aqui do estúdio estão todos liberados. Portanto, você de qualquer parte do Brasil, ligue, participe, manda o seu alô, o seu recado com muito amor. Lembrando, como sempre, que aqui no programa Madrugada Nacional, que se fala em paz, se fala em amor, palavra de autoajuda, autoestima, fazer boas e novas amizades, amar a tudo e a todos. Esse sim é o sentido da vida, porque, caso contrário, vamos todos ao popular. Sem futuro. Na verdade, parabéns se você é uma pessoa super inteligente, é nesse naipe, né? Bom, telefone do estúdio, porventura você não tem aí queira participar, anote aí, vamos lá, 37... 99 57 42. Não entendi. Deu ocupado? Olha, não perca tempo, né, meu? Então desconto. 3799-5743. DDD 61-6161. Ah, lembrando que você também poderá participar aqui do programa pelo nosso WhatsApp. Isso mesmo, pelo nosso WhatsApp. Pelo nosso WhatsApp você vai mandar o seu alô, o seu recadinho com muito amor, tá bom? E se a sua mensagem, ela pode ser em texto ou então em áudio, porque a gente vai divulgar para você com todo carinho para esse nosso imenso e querido Brasil. Estamos conversados? Então estamos, né? É? Não entendi. Ah, você quer participar pelo WhatsApp, mas não tem o número? Ah, então vamos lá, anote aí. 99674-1536. Tá, ok, vou repetir. WhatsApp, o número para sua participação é 99674-1536. DDD de Brasília, 61-6161. Brasília, meia-noite e 47 minutos. Mas, Otávio, telefone tocou. Vamos atender? Vamos até o... Alô?